Seja bem-vindo à UTI da favela. Favela, a favela vai ter alta que ninguém vai morrer. É o UTI, sem motivos pra sorrir. Da Dolada até o fim com a periferia. A meta é sobreviver nessa guerra. Caminho alternativo, a voz dos excluídos, que representa a fita, a sigla é UTI, a unidade é terrorista. Caminho alternativo, a voz dos excluídos, que representa a fita, a sigla é UTI, a unidade é terrorista.